Mais à frente, quando Moisés, depois das pragas, sai do Egito, o texto deixa claro: e levou Moisés os ossos de José. Deus estava dizendo àquele povo: meus anciãos que guardaram a promessa, eu vou mostrar até o último detalhe. José tinha falado o código: Deus vos visitará. E Moisés tinha dado um sinal: os meus ossos serão levados do Egito. 430 anos, onde estão esses ossos? Quem sabe onde estão os ossos de José? Não sei, mas esses ossos vão aparecer. Os sinais aparecerão e o povo vai saber, é Deus se movendo. Então Moisés leva embora do Egito, 430 anos depois, os ossos de José, como um sinal: filho, o que eu prometo, eu cumpro. A boa obra que eu comecei em vós, eu a concluirei. Filho, eu disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu comecei com você, então eu vou terminar e toda a tua família será salva. Não se preocupe, apenas tenha a estratégia certa. Vá a eles e diga a eles que eles são de Jesus. Anda com eles. Não deixe que eles vejam que você é um crente que se separou, mas que você anda com o Deus que eles também estão buscando. Não importa onde. Eu quero orar nesta noite por dois grupos de irmãos. Você que tem um familiar não crente e que nunca ouviu de Deus uma estratégia para como conquistá-lo para Jesus. E o Espírito de Deus está abrindo os seus olhos. Fique de pé. Eu vou convidá-lo para um jantar. E talvez ele vá recusar, porque ele vai falar de Jesus de novo, vai fazer crente. E eu vou convidá-lo para ele se alegrar comigo. Vou dar as mãos, vou orar, vou agradecer a Deus pela vida dele. Vou impor as mãos sobre ele: obrigado, Jesus, por essa minha sogra que pertence ao Senhor, obrigado porque ela teme ao Senhor. Começa a profetizar: obrigado porque ela é de Jesus, obrigado porque ela é fiel ao Senhor, obrigado porque ela teme ao Senhor, obrigado porque ela te busca, obrigado, Senhor, porque nós somos teus. O Senhor vai te dar estratégia com teu familiar. Ele vai sair meio bobo de lá: o que aconteceu? Mas ele vai sair conquistado e ele vai começar a observar o que Deus faz na tua vida. E ele vai falar: há um Deus maior do que todos os outros deuses. Mas eu quero orar com um segundo grupo de pessoas, que às vezes até estão dentro da igreja, mas estão como Moisés estava, mais no Egito ou fugindo no deserto. Sabem que Deus tem um plano para a sua vida. Se não sabiam, ficou sabendo hoje e crê nisso. Mas anda muito mais distante do que na presença do Senhor. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui para frente. Eu sou um desses. E não importa o que já vivi, eu quero hoje ouvir Deus falando comigo: eu tenho um projeto para você. E não importa qual a tua história, eu te ponho de volta no centro do meu projeto, da minha vontade. Então você sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar com você. Talvez você esteja dentro da igreja, mas a ocupação da tua mente é muito mais a universidade. Você está investindo tudo que tem e que não tem de tempo, de recursos, de reforços, de forças, de ânimo para a faculdade. E você tem que fazer o melhor mesmo lá. Mas ela está tomando o lugar de Deus, como o faraó que foi estudar no Egito. E você hoje à noite quer dizer: Deus, eu preciso voltar lá para o monte Horeb, para o monte de Deus. E eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero estar mais tempo contigo. Eu quero ser responsável por resgatar um povo todo do Egito. Eu não quero ser responsável apenas por conquistar um título, um dinheiro, uma faculdade. Eu quero ser alguém que vai conquistar uma nação toda para Jesus. Sai do seu lugar e vem para frente. Pastor Sóstenes, nós temos amigos aqui hoje, católicos, espíritas, ou que não frequentam igreja nenhuma. Eu quero te convidar a vir também aqui na frente. Você é muito especial para nós. Muito, muito mesmo. Sai do seu lugar e vem aqui. Você também é alvo do nosso amor, das nossas orações. Nós queremos convidar todos vocês a vir aqui à frente e receber essa oração. Talvez você nunca tenha ouvido isso na igreja dos crentes, mas eu estou pregando que aquele sacerdote de outra religião foi visitado por Deus, pertencia a Deus como você, não importa. A diferença não é se é crente, se é católico, a diferença é se tem uma experiência pessoal com Jesus. E você está sendo convidado a caminhar com Jesus, ter essa experiência com Jesus. Os irmãos que estão nos bancos, peço que estejam orando nesse momento. Esteja orando, irmão, nesse momento. É um momento de oração, de intercessão. O Espírito de Deus vai passando aqui, ó, no meio dessas vidas, quebrantando. Cada um que veio aqui pertence a Jesus. Você não tem que sair da sua igreja, da sua religião, para ter uma experiência com Deus. Jetro era sacerdote daquela religião e teve uma experiência com Deus. Deus ama você. Você que colocou seu familiar diante do Senhor, vai citando o nome dele. Senhor, eu quero ter meus olhos, minha mente, meus ouvidos espirituais abertos, ampliados. A Bíblia está mais cheia de pessoas que não eram crentes, conforme usamos o termo hoje, do que podemos imaginar. A obra de Deus e o mover de Deus é em todo lugar, não importa a religião, não importa o nome, não importa a situação. Talvez você tenha andado e fez coisas que aos olhos dos homens são irreversíveis, como Moisés. Não tem mais jeito, eu tenho que ficar fugindo agora. Pois Deus te chama, porque Ele tem um projeto para a sua vida. Ele tem um projeto para a sua vida. Ele tem um projeto para a sua vida. William, eu quero falar com você. Você é um desses Moisés. E Deus tem um plano sobre a tua vida. E o Senhor me lembrou de você hoje. Aliás, o Senhor me lembra de você várias vezes. E o Senhor manda te dizer, tudo que é pendência, não importa para o Senhor. O sinal é que o que é pendência comigo, não é mais. Não é mais. Você é um abençoado de Deus. E Deus tem um propósito na tua vida. Não é com absolutamente nada do que você já tentou. É muito superior a tudo que você pode imaginar. E não importa nenhum erro, nenhuma confusão. Não importa nenhuma pendência, nenhum embaraço. O Senhor está falando com você hoje. Eu tenho um projeto para a sua vida. E eu te chamo para esse projeto. E um dos sinais do que eu estou dizendo a você nesta noite é que você não tem pendências comigo. Você pode me olhar e eu posso te olhar como irmãos. E eu declaro a você, você é perdoado pelo Senhor. Você não me deve absolutamente nada. Você é meu irmão e Deus tem um projeto para a sua vida. Espetacular, maravilhoso, tremendo. E eu te abençoo nesta noite, na autoridade do nome de Jesus. E o Senhor vai encaminhar a tua vida, como encaminhou a Moisés, para o encontro no Monte Horeb, na sarça. Mudança do coração, da vida, dos olhos, dos valores, dos pensamentos. E assim como você, cada um que veio aqui à frente, buscando isso do Senhor. Pai, em teu nome. Posso ver Jesus atuando entre nós, transformando corações e mudando seu viver. Posso ver Jesus ministrando vida aqui, posso ver, com amor tocando o seu coração. Olha só, André, existem alguns sinais físicos visíveis de mudança na sua vida. E hoje não foi a primeira vez que Deus me mostrou algo. Ele me mostrou você como um intercessor, valente intercessor de Deus. E como Moisés, ele vai usar você. Não importa absolutamente nada do dia de ontem, ele vai usar você poderosamente para abençoar toda uma multidão. Não tema. Continue mergulhando na palavra, no Senhor, na oração, na busca. Você vai ver o Senhor agindo poderosamente. Senhor Deus. Posso ver Jesus ministrando vida aqui. Posso ver. Com amor tocando o seu coração. Tem irmãos que estão ministrando para estas vidas que vieram à frente. Tem irmãos que estão orando. Eu quero pedir que você continue orando. Continue orando, irmão. Talvez por você mesmo. Senhor, a minha vida, minha família. O Senhor tem um projeto para a minha vida. O Senhor tem um projeto no reino para minha vida. É claro isso, eu não abro mão disso, Deus. Se o diabo me acusa, se o diabo diz que eu não tenho mais condições, se o diabo diz que não dá para me usar mais, porque eu já estraguei tudo, eu declaro diante do Senhor, o sangue de Jesus está sobre mim. Eu pertenço a Jesus. Me diz que há mais pessoas que estão em pé no banco e que estão mais envolvidas com as coisas lá de fora e que sabem disso e não vieram à frente, não tomaram um passo. O Senhor está dizendo: é agora, venha para frente. Estou dando um passo, Senhor. Eu quero me envolver mais com o Senhor do que com as coisas do Egito. Pode vir, continue intercedendo, irmão. É caçando. Eu ministro sobre você, na autoridade do nome do Senhor. Assim como os conceitos, os valores de Moisés, aprendidos no Egito, foram deixados de lado no Monte Horeb. Assim como ele passou a viver, a agir e a trabalhar de uma forma completamente diferente dos padrões do Egito, dos padrões dos midianitas, até mesmo dos padrões dos hebreus escravos, o Senhor fará com você. Valores, conceitos que podem ser chamados de normais para você, para a tua idade, para a tua convivência, o Senhor vai trocá-los por valores eternos e usar os talentos que Deus te deu para a glória do nome do Senhor, não no projeto que você imagina, mas no projeto que está pronto nos céus, assinado pelo Senhor, aguardando seu encontro com a sarça. Eu profetizo isso sobre você. O derramar do Espírito Santo, que é fogo, o Espírito de Deus que estava naquela sarça, o fogo que queima a impureza, até que não haja mais nada a ser consumido sobre tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quero pedir você que levante as suas mãos e apenas glorifique o Senhor. glorifique ao Senhor. Há uma unção de Deus nesse lugar. A maioria de nós aqui ainda vamos entrar para o ambiente de trabalho. Muitos aqui ainda vão concluir a faculdade. Muitos aqui ainda vão entrar para o emprego, talvez o primeiro emprego. Muitos aqui ainda vão se casar. Aqui a maioria faz parte de uma geração que está assumindo agora posições na sociedade, na igreja, na família. E você vai assumir posições na sociedade, na igreja, na família, como um enviado de Deus. E até aqueles que duvidam verão que há em você um código divino, um código secreto. E todos eles verão que você tem uma missão divina. Você tem uma unção de Deus para trabalhar, para ser um profissional, ou para ser um pastor, ou para ser um missionário, ou para ser uma dona de casa, uma esposa, um marido, um filho abençoado, para ser um profeta dentro da família, para ser um abençoador na vizinhança, na escola. Receba isso nessa noite, meu irmão. Você faz parte de uma geração que Deus está chamando ao pé do Monte Horeb e mostrando: eu tenho fogo, eu tenho uma sarça que arde e não queima, eu te revelo meus mistérios, eu te ponho para resgatar uma nação inteira, eu te ponho como autoridade, eu te ponho como cabeça e não como cauda, e eu te chamo ao ministério, ao centro do projeto que eu tenho para a sua vida. Você não será mais um dos egípcios tentando a vida. Você não será mais um dos midianitas tentando vencer a vida. Você será o meu povo. Você será o meu profeta, o meu enviado, o meu Moisés. Receba isso, meu irmão. Senhor, eu não me afasto do teu monte. Eu não me afasto da tua presença. Eu quero mais a tua presença, Senhor. Porque o Senhor tem um projeto na minha vida. Se o inimigo me acusava até hoje, 6 horas da tarde, ele não me acusa mais. Porque o sangue de Jesus está sobre mim. E o Senhor... Senhor, não desiste de mim. O projeto que Deus tem para minha vida, Ele concluirá a boa obra que Ele começou em minha vida, na minha casa, na minha família. Ele mesmo concluirá. Pai bendito, oh Jesus, oh Espírito de Deus,